Salve, salve, Guido, Aliança Racial, os guerreiros, 011 Zona Sul, SP, me apresento. O crime prolifera, moro? Em todo lado é mó febre. Quanto mais tem, mais quer. Assim prossegue. E aí, louco, vai vendo. A cena é o seguinte: a geração do crime, molecada, não resiste. Cai na tentação, né não? Dinheiro fácil, um adianto aqui, ali. Mulher é mato, são várias, uma pagação de pau. Provou que é ladrão, vagabundo tem moral. Hoje em dia é foda, ser mal é ter respeito. Não pode, se junte ao inimigo, é desse jeito. Carango do ano, sonzeira faz tremer. Estiloso, mó presença, desfruta do prazer. Consumista, enjoado, só quer luxo nos puteiros, faz a festa. Cifrão resolve tudo, uísque energético da melhor qualidade. Cercado pelas top, bolso cheio é a chave. Sexo, zoeira, curti a noite inteira. Balada, bandidagem, combinação perfeita. Hey, veja bem, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, hey, hey, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, hey, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, hey, hey, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Só quem é na banca de ladrão, os mano apetitoso, ação, disposição. Sem medo, sem dó, sem arrependimento, vê só. Barato é louco, sem chance, meio termo. Pipoca não tem vez, eu milho, sai de cena. Vacilo no sistema, maluco, mó problema. Acerto de conta, no gueto é sempre assim. O xixo conversinha, notícia ruim. Mas aí, inveja o motivo. Os caras sabem quem cruza no caminho. Uma pá de ladrãozinho por aí sem noção, que rouba a quebrada, pedestre, busão. Então irmão, sai desses leve crimes, que paga de malandro. Na vida é só cartaz, quem é não sai falando. Não fica pagando nem despila na quebrada. Tipo assim, acasando. Hey, veja bem, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, hey, hey, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, hey, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, hey, hey, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Status, respeito, fama, mulherada, dinheiro estiga, armadilha está armada. São muitos na área, perfil, linha de frente. Artigo 157, primário, reincidente. Maior, menor, branco ou preto, é daquele jeito, morou, vários suspeito. Confiar em quem? Hey, nem na sombra, maluco pipocou, sujou. Aguenta a bronca, a palha descartada. No mundo criminoso, final repetitivo de sempre. Preso ou morto, sua mãe que vai chorar. Família vai sofrer, o pai a referência pro filho saber crescer. E aí, cru de você, parou pra ver direito, custa caro o poder. A vida não tem preço. Corra atrás dele, mas não morra por ele, ou cairá como um peixe na rede. Hey, veja bem, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, hey, hey, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, hey, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, hey, hey, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, veja bem, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, hey, hey, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, hey, a rapa quer curtir. Ter do bom, do melhor, as mina pra sair. Hey, hey, hey, a rapa quer curtir. Ter do bom.